você faria se a tua vida dependesse de responder o seguinte enigma? Anote. Que animal anda nos quatro pela manhã, em dois pés ao meio-dia e em três no crepúsculo? Resolver esta charada valia a vida de uma pessoa. No passado, uma lenda grega contava essa questão para os habitantes daquele país. E eles diziam que havia uma esfinge, um monstro, com cabeça e seios de mulher, corpo de cão, cauda de serpente, patas de leão e voz humana. E esta esfinge frequentava os arredores de Tebas, propondo enigmas e devorando os que não tinham a resposta correta. Os habitantes de Tebas foram informados de que o dia que alguém conseguisse decifrar o enigma da esfinge, ela se destruiria a si mesma, bateria a cabeça e morreria. E diziam: o rei prometeu que vai dar a sua coroa e a sua própria irmã, a princesa, em casamento a quem conseguir desvendar o mistério. E um personagem surgiu ali e ele conseguiu decifrar o enigma. Você já sabe a resposta? Que animal anda nos quatro pela manhã, em dois pés ao meio-dia e em três no crepúsculo? Você já sabe a resposta? A esfinge dizia: decifra-me ou devoro-te. E a pessoa tinha aqueles minutos para dar uma resposta que faria a diferença entre a vida e a morte. E Édipo surgiu ali. E ele estava em frente à esfinge, que já abria sua boca para devorá-lo. Responda o enigma: decifra-me ou te devoro. Que animal anda nos quatro pela manhã, em dois pés ao meio-dia e em três no crepúsculo? E Édipo, pensando um pouquinho, respondeu: é o homem, é o ser humano, porque quando é nenê, anda nos quatro, e depois, ao crescer, levanta-se e anda sobre dois pés ao meio-dia, e quando envelhece, ele anda sobre três pés, usando na mão uma bengala ou um bordão. E quando Édipo respondeu este enigma, a esfinge quebrou a própria cabeça numa pedra. Esta fábula que você está ouvindo mostra a necessidade de uma pessoa encontrar uma resposta correta para os enigmas da vida. Você já se perguntou: o que é que eu estou fazendo neste planeta? Qual é o objetivo da minha vida? Para onde eu irei? A resposta deste enigma significa a diferença entre a vida e a morte. E se você não tiver a resposta correta, você vai perecer. Se você quer a resposta certa, você precisa consultar o manual de toda a sabedoria e o livro que contém todas as respostas. Este livro é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você precisa ler, porque Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando a pessoa erra por não conhecer as Escrituras, ela perde a salvação. O grande enigma da vida está ali respondido. E quando você encontra a resposta correta, Satanás, que está louco para te devorar, ele é esmagado debaixo dos teus pés. Se você quer a vida e a vida eterna, e se você quer destruir aquele que pretende devorar a tua alma, então leia a palavra de Deus. Mas alguém diz: ah, farei isto quando eu ficar mais velho. E a pessoa pensa que tem muito tempo na vida para cuidar desses assuntos. Mas no livro de Apocalipse, quando nós lemos a respeito do juízo final, no capítulo 20, verso 11, nós encontramos o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mortos, grandes e pequenos. É, há caixões de defuntos de todos os tamanhos. E andando por um cemitério, você vai ver ali covas e sepulturas de todas as idades. E no juízo, pessoas de todas as idades, mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, nobres e vis, comparecerão ali. E diante daquele juízo, ninguém vai ter coragem de olhar para aquele que está sentado no grande trono branco. E João disse que naquela hora abriu-se um livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Meu querido e minha querida, hoje, para escapar da destruição, você precisa ler o livro da vida aqui na terra, que é a palavra de Deus. Mas um dia, a tua vida vai ser confrontada por um outro livro, onde Deus e os seus anjos registram todos os seus atos. E nos diz ainda o livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a tua vida está dependendo de dois livros. Um é o livro da vida aqui na terra, a palavra de Deus. E outro é o livro da vida lá na glória, que registra o teu nome se você receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. Ninguém vai ser julgado de outra maneira. Este é um enigma da humanidade. O que você está fazendo aqui está sendo registrado. Qual o objetivo da tua vida neste mundo? É agir bem. É se arrepender dos seus pecados. É receber Jesus como teu único Salvador. Qual é o seu objetivo aqui nesta vida, neste mundo? É se preparar para outra vida que virá depois. Ou você se prepara para a vida agora, ou você estará sendo preparado para a morte. O enigma está decifrado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O diabo, a morte e o inferno estão diante de você, como aquela esfinge querendo te devorar. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Deus e a vida eterna também estão diante de ti agora, para que você tome a tua decisão e dê a resposta correta, declarando para o céu, para a terra e até para o inferno que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador.